Começa agora, Arena Tradição. Um programa com os grandes sucessos sertanejos do rodeio tradicional. A apresentação, Palito. Vai começar. Palito, indicado ao troféu Arena de Ouro, entre os melhores locutores. Diploma Orestes de Ávila Barretos, com vocês, Palito. Alô, amigos dessa emissora, aqui quem fala é o locutor de rodeios Palito. Vamos começar com mais um programa da boa música sertaneja, Arena Tradição. Tá tudo pronto, prepara seu coração pra balangar e viajar na boa música sertaneja. Dele, gaita, gaiteiro. Arena Tradição, rodeio brasileiro. Aquele velho que o povo tanto comenta, que já passou dos 70 e não perdeu o costume. Só sai à noite e até parece morcego, em casa não dá sossego e a velha tem ciúme. Vive chamando a velha de casca de jaca, faladeira, maritaca, ele é levado à breca. Vai no forró e gasta a sola do sapato, leva as gatinhas pro mato, chega em casa sem cueca. Lá no bailão o velho é um purisco, dança paneirão e shot, pula igual um tico-tico. Lá no bailão o velho é um purisco, dança paneirão e shot, pula igual um tico-tico. Desse chegou em casa gemendo, com a costela doendo de dormir no xilindró. Tava esfolado da canela até o pescoço, tudo cheio de caroço, e a velha teve dó. Fez um chazinho de hortelã e canela pro velho dormir com ela, tava querendo namoro. Ela encostava, ele saía de lado, tá doendo, tô quebrado, hoje eu não dou no couro. Lá no bailão o velho é um purisco, dança paneirão e shot, pula igual um tico-tico. Lá no bailão o velho é um purisco, dança paneirão e shot, pula igual um tico-tico. Eu disse com toda sinceridade, quando vou lá pra cidade é pra ver as minhas fãs. Deixe de intriga, pare com esse alvoroço, veja que ainda sou moço, minha velha, eu sou galã. Sou vacinado contra qualquer reumatismo, nem reza e nem feitiço faz eu deixar a gandaia. Tenho certeza que eu não fico pra semente, mas quero morrer contente em cima de um ramo de saia. Lá no bailão o velho é um purisco, dança paneirão e shot, pula igual um tico-tico. Lá no bailão o velho é um purisco, dança paneirão e shot, pula igual um tico-tico. As melhores canções do rodeio brasileiro no Arena Tradição. Essa é 10. Tudo que tenho na vida, a própria vida me deu. Lutei com unhas e dentes pra conquistar esse sonho meu. Tudo que o dinheiro era capaz de comprar, eu nunca pedi desconto, paguei e pronto, mandei buscar. Até que meu coração cismou de gostar de alguém. E se tratando de amor, o dinheiro não vale um vintém. Porque a mulher que amo não se vende nem por milhão. Magoada me mandou enfiar o dinheiro no coração. Pode comprar. Ai, na vida, a própria vida me deu. Lutei com unhas e dentes pra conquistar esse sonho meu. Tudo que o dinheiro era capaz de comprar, eu nunca pedi desconto, paguei pronto, mandei buscar. Até que meu coração cismou de gostar de alguém. E se tratando de amor, o dinheiro não vale um vintém. Porque a mulher que amo não se vende nem por milhão. Magoada me mandou enfiar o dinheiro no coração. Ai, ai, ai, ai, dinheiro pra que dinheiro? Se o amor verdadeiro, dinheiro não pode comprar. Ela está no coração e o dinheiro naquele lugar. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Grife os vaqueiros. Palito, fala o bababá. Quando eu tô muito apaixonado, eu não falo blá, blá, blá. São tristes, a minha vida é um dissabor. Remédio pra mim não existe igual o seu amor. A cada momento que passa, de esquecer não sou capaz. Não tenho paz, não tenho graça. Estou te amando demais. Sufocando e vai aumentando meu padecer. Saudade vive judiando, não posso ficar sem te ver. Do jeito que tenho sonhado, eu serei muito contente se tenho você a meu lado. Imagino todo dia ser dono do seu amor. Você é a minha alegria e o remédio para minha dor. O amor está sufocando e vai aumentando meu padecer. Saudade vive judiando, não posso ficar sem te ver. Arena Tradição é mais que sucesso, é história do rodeio. As melhores do passado. Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sono bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, que acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente

Deus em ti nesta hora. Reconheci Deus de longe, tava solando uma viola. Eu agradeci a Ele por me conceder a glória. Dei um abraço em Jesus e beijei Nossa Senhora. Libertou-se, acorde com cascatinha. A trova foi definida pelo Gil de Teixeirinha. Sapateavão nunca tira, o Vieira e Vieirinha cantavam modas de viola. Tônico e o Serrinha. O Duca com o João Paulo, Zé Mendes com Zé Carreiro, João Carreiro e João do Pinho, Luizinho e Marueiro, Pedro Raimundo e Pardinho, Zé Fortuna e Zé Mineiro, o ponto alto da festa foi a vez de Tião Carreiro. Outros artistas vieram se apresentar na hora do encerramento. Eu não pude suportar. Deus pôs a mão no meu ombro, disse vou te acompanhar. Eu disse pra Deus chorando, não queria voltar. As melhores canções do rodeio brasileiro no Arena Tradição. Essa é 10. Chegar a Marie, tem rojão pra todos. vergonha, a espiga vai assar. E é aí que a madeira vira fogueira, e até a moça solteira não tem hora pra chegar. Anaíê, Anaíê, tem rojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Anaíê, Anaíê, morena, tome cuidado que seu pai não pode ver. Anaíê, Anaíê, tem rojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Anaíê, Anaíê, morena, tome cuidado que seu pai não pode ver. Anaíê, Anaíê, tem rojão pra todo lado, eu no escurinho com você. Anaíê, Anaíê, morena, tome cuidado que seu pai não pode ver. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Palito, Palito, como tá o coração? Como é que você acha que tá meu coração? Um ano apaixonado, judiado, derramado. 60 dias no espigão sem descer no banhado. Meu coração tá igual o Rubim Barrichello, menino. Só chega em segundo. Ui, ui, uhul. Palito. Aquele homem, o cantor das madrugadas, em frente à sua janela, com a voz apaixonada. Mas você não me entendeu e nem ligou pra minha canção. Por isso aqui estou, a ti entrego meu coração. Eu não quero ser exagerado com esta saudade louca. Só quero ser seu namorado, um abraço apertado e beijar sua boca. Só quero ser seu namorado, um abraço apertado e beijar sua boca. O dia que eu não te vejo, amargurado, a saudade faz morada no meu peito apaixonado. Lembrando dos seus carinhos, a saudade malvada me faz padecer. Olhando em seu retrato, só tenho tristeza, só falo em você. Eu não quero ser exagerado com esta saudade louca. Só quero ser seu namorado, um abraço apertado e beijar sua boca. Só quero ser seu namorado, um abraço apertado e beijar sua boca. Pedi-la em casamento, se ele não me atender, não quero consentimento. Um rapaz apaixonado não liga pra nada, enfrenta o perigo. Vou quebrar porta e janela, mas levo você embora comigo. Eu não quero ser exagerado, e seja o que Deus quiser, pretendo casar contigo e levar você pra ser minha mulher. Pretendo casar contigo e levar você pra ser minha mulher. Muito bem, vocês que estão nos ouvindo neste momento, uma pausinha. Vamos dar uma melhorada na erva e trazer uma água boa pro tereré. Daqui um cadinho a gente volta. Palito está apresentando a Arena Tradição. Curiosidade, sofrimento, influência dos amigos. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que o anzol é para o peixe. Uma furada. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Estamos de volta, obrigado pela sintonia. Vamos no balanga, beijo, vamos de moda boa, gaiteiro. Palito, essa é dessa. Há um boato por aí correndo, o povo está sabendo em nossa cidade. Nosso amor já chegou ao fim, você deixou de mim, porém não é verdade. Se isso um dia acontecer, o povo irá saber o que deseja tanto. Saber que sem o seu agrado, morri afogado em um mar de pranto. Porém nosso amor é profundo e a inveja do mundo não nos aborrece. Seu corpo precisa do meu, é no corpinho seu que meu corpo se aquece. Um dia longe de você, começo a morrer, saudade me consome. Mas mesmo estando quase morto, abraçando seu corpo, eu sou muito homem. Porém, nosso amor é profundo e a inveja do mundo não aborrece. Seu corpo precisa do meu, é no corpinho seu que meu corpo se aquece. Um dia longe de você, começo a morrer, saudade me consome. Mas mesmo estando quase morto, abraçando seu corpo, eu sou muito homem. Rodeio é tradição, e tradição é com o Palito. Ah, que a música não para. Abro o roubo e passo a régua em quem tentar me derrubar. Homem que quer ter meu fim, tá caçando sarna pra se coçar. Ah, nascer outro igual eu, vai ter, que eu sei que demora. Porque quando Deus me fez, ele jogou a receita fora. Sou um caboclinho esperto e não tem nada que me dobra. Já passei desodorante até no sovaco de cobra. Cortei orelha de sapo no fio do meu canivete. Derrubei um avião com um estilingue e um chiclete. No tapa e mato um boi no pescoção. Ou rasteira em serpente, faço barba de leão. Atravesso o mar no nado, seguro o raio na mão. Eu já desmatei cerrado com faca de corta-pão.